você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama desce a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. E a coisa mais divina